1, that's 195. Turn right, ground 121, that's 195, that's Gal 019. Na 74, livre decolagem na pista 1-0, vento 0, 60 graus, 08 nós. Pista 1-0, decolagem pista 1-0, voo 1-0, 7-4. Bravo, muito boa noite, pista grau 010, we are on Alpha. Portugal 019, attacks by Alpha and Juliet, gate number 11, Alpha Portugal 019. By Juliet to apron, position 11, Portugal 019. That's right. Estou em Salvador, boa noite, Azul 4107, final de 9 milhas, está visual com campo. 107, tem livre pouso na pista 10, vento 080 graus 08 nós, confirmando o baixado travado? Livre pouso, vai reportar baixado travado 4107. 4107, após baixado travado, tem livre pouso. Afirmativo. Pelo livre e LF. Pouso pelo livre, vai reportar estabilizado, é 3-3. Agora tem baixado travado 4107. 4107, afirmando, tem livre pouso. Livre pouso. 074, boa noite, direto Leda, contato radar na decolagem, vigilância. Direto Leda, ascendente para 360, 074. 4107 no solo, aos 36, chame conta. Correção, à direita, chame solo, 1219. Patrona 07, boa noite, táxi Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador 4107. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador 4107. Luiz Alcic, ligado, boa noite. 3. Bom, no 074, passou o nível 130, chama centro Recife, frequência 125.1. 251, confirmando, acendendo para 360, hein? Dinheiro, boa noite, bom voo. Boa noite, bom feriado. 6313, após baixada travada, tem livre pouso, reporte, por favor. Voltará. 6313, altímetro 1012. Você. Baixou e travou, 1-3. 6313, confirmando, tem livre pouso. Livre pouso, 1-3. Fez duas chamadas e não respondeu, vai chamar novamente. Pode chamar, ele está lá. Tem bastante aeronave no controle dele. Tá bom, obrigado. Português, boa noite. Desce para 4 mil pés, 1012, chegada bom. Zona 3 no solo de 40, livre à direita, chame só 1-2-1-2-1-9. 2-9, obrigado, boa noite, 3-1-3. para o Salvador, boa noite, FNM 313, livrou, não se escuta. 313, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão 5. Fique atento ao sinalizador, né, 313. Boa noite, Azul 4062, o controle, acima de identificação DS-5000-12, direto ITAP. Rodou a XNM 313. É 313? Você não teria nossa autorização para barulho? Ainda não. noite, 6258, acione 20, corrigindo. Vigilância, desça para 5.0012, direto Itap. Direto Itap, está livre. Azul 4062, desce 2.000 pés, 10111, livre LF, chame estabilizado. Azul 4062. Autorizado descida até 2.000 pés, ajustado agora 10111, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, azul 4062. Chame 6258, reautorizado 3.000 pés, 1.011. 3.000 pés, 1.011, correto? Firmo. Número 43, altímetro 10111. 10111, meu, pode ser. Salvador, boa noite, bom no 714-1-7-0-4-2-2-0. Está em formação, bravo. Boa noite, no 714. Vigilância radar, altímetro 1011, desce para 5.000, voa e tapa. 714. Desce para 5.000 na proa de tapa, bom no 714. Confirme 6258. Está livre da rede quando a pessoa de Itap, 6258? Está livre. Gol no 643, redução 1-7-0. Iniciando redução no 7-0, gol no 643. Quatro mil, execução 70 nós, desce para 30 no PES, continue chegada a bordo. Mande autorização para ele. Guardamos autorização em LS, repetindo 1-70 nós, 3 mil PES. Linha 43. Boa noite, Direct TAP, desce para 060, 1805 da Gol. Quarenta e três, desce 2000, autorizado, sinal ILS. Reporte estabilizado. No 645. 643, 2000, reportará estabilizado. Estabilizando ILS, azul 4062. Gente, azul 4062, 2002 externo, autorizado. Completa a final ILS corrigindo. Chama a torre 118 do decimal 95. Chama a torre agora 1895 azul 4062. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Passa o externo baixado travado. 4062, tendem para pouso na pista 10, vento é 070 graus, 07 nós, altímetro 1091. Tem livre pouso na pista 10, ajuste 1091, azul 4062. Mantenha 3000, redução no 70 nós, aguarde autorização para LS. Estabilizado agora no 643. Gente, no 643, passou o Duna, completa final LS, torre 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, 643. Torre, o gol no 643 passou Duna, estabilizado. 643, continue a aproximação, altímetro 1011, número 2 para pouso. Gente, 643. 258, autorizado 2000, livre LS. 6258. No 714, poderá prosseguir na descida? No 714, gente. Reautorizado 2000 pés, 1011 no altíssimo. 11-2000, 714. Cruzeiro 62 no solo, aos 157, libre direita, chame solo 121 decimal 9. Solo 1219, 4062. Trem baixado travado final, voo no 643. No 643, tem livre pouso na pistão 10, vento 080 graus, 089. Livre pouso, pistão 10, voo no 643. 4062. Alta ataque, frente ao reportagem da Juliette, 4062. Estabilizado, 1714. Ok, 4 repousar estabilizado, 7 na base. 805 é autorizado 5.000 pés, 1.011 no altímetro, comando 80. 5.011, estou no 80. 3.000 pés, negativo 5.000, comando 805. 3.000 pés. É 13 no 13, é o solo voltando. Escuta, prossiga, é 13. Ok, percebo que o seu voo está fora do horário. A empresa apresentou alguma DLA? Tá, se não entendo, vou verificar. Ok, peça a eles que caso tenham feito que retransmita, porque eu procurei no sistema e não encontrei seu voo. O seu voo era para 23h43, para não correr atraso na sua partida, ok? Peça ele para reenviar o mais rápido possível para IS Salvador. Vou te verificando agora, por favor. Obrigado. E43 no solo, ao 59, livre à direita, chame solo no 21 decimal 9. Direito ao solo no 219, solo 643. Polo 643 de Vrô, à direita. Polo 643. Táxi autorizado Alfa Juliette para o portão número 3, gol no 643. Alfa Juliette para o 3, gol 1 no 643.